Yeah, András 2013, a eutanázia. Yalnız gitmekten yorgunum. Doutora, por favor, acabe logo com a minha agonia. Pare de mentir pra mim, me dizendo que tenho chance de vida. Sinceramente, pra mim não faz diferença. Um dia mais, um dia menos, só aumenta a minha penitência. Tenho direito pleno sobre a minha vida. Então me mate, troque esse soro que estou tomando por algo que acabe com o sofrimento que estou passando. Eu sei de quem é a culpa. Se quiser, eu faço um testamento contando, retirando a responsabilidade sua. Olha pra mim e me diga que tudo acabou. Que a morte já colocou a mão e o meu destino ela selou. Eu já estou vendo a porta na minha frente por onde eu devo entrar. Como nos filmes que eu sempre vi, agora por isso eu vou passar. Muita coisa na minha cabeça, tudo está embaralhado. Se eu pudesse voltar no tempo, o presente seria mudado. Mas no passado eu não fiz nada, então não posso reclamar. Do momento que estou vivendo, a minha escolha é sofrer e lamentar. Aplique alguma coisa na minha mente pra adiantar o meu descanso. Adiante um momento que todos estão esperando. Vão aplaudir a minha morte, jogar flores no meu túmulo. Pois todo mundo vai embora comentando sobre o defunto. Por tudo que eu fiz ou não fiz, quem é que sabe? Ainda não posso sair daqui pra saber o motivo do alarde. Vai com Deus, é o que todo mundo está dizendo. A maioria eu sei que deseja tudo o que está acontecendo. É foda mesmo sabendo que tudo acabaria desse jeito. Eu insisti no caminho da morte, agora estou pagando um caro preço. Querer morrer e não conseguir, acho a pior sensação. Ver que o corpo não aguenta mais, só quem trabalha é o coração. Que já deve estar exausto, cansado e sem motivo pra bombear o sangue que corre nas veias desse corpo maldito. Eu não mereço a lágrima de ninguém, mas fizeram questão de estar aqui olhando pra aquele que virou refém. Dos vários vícios, da carne e do espírito. Materialista, egoísta, apegado ao ilícito. Quantas vezes deixei minha família pra ir atrás de diversão. Cheguei em casa atordoado, encontrei a minha ilusão. A pedra, o pó, o álcool se combinavam. Me transformei no demônio que todos aqui abominavam. Esse remédio que eu tomo, eu acho que nem faz mais efeito. O que eu usava era mais pesado do que isso. Não adianta, não tem mais jeito. Eu sou o caso perdido, um rejeitado pelo diabo que não adianta. Não adianta minha morte, eu acho que nem ele me quer como soldado. Vou ser jogado sem patente, sem ofício no abismo. Eu acho que a minha diversão vai ser atentar os indecisos. Como eu fui atentado, mas que porra, isso é mentira. Eu sabia a cada passo que eu dava rumo à minha agonia. Não tenho ninguém pra me escorar, pra culpar, pra corromper. Ninguém pra responsabilizar pelo fato de eu morrer. Como eu recei pra encontrar alguma enfermeira novata pra aplicar o remédio errado e cometer uma eutanásia. Parece que aqui é um lugar sério, mas eu queria que fosse o contrário. Me internar em algum lugar de nome bem conceituado. Os médicos vão fazer de tudo pra manter a minha vida. O protocolo que era assim, todas as chances não serão perdidas. Eles não sabem do meu desejo, pois eu não posso falar. Estou sedado e imobilizado, pois eles sabem que não posso acordar. Quem chega assim, dificilmente volta vivo. Mas a função dessas pessoas vai de encontro ao que eu imagino. E penso pra mim mesmo, se Deus existe, acabe logo. Deixe que eu parte desse mundo, porque o fim eu sei que é óbvio. Essa cama só alimenta o ódio que estou sentindo. Queria ter o sublime dom do pensamento transmitido. Um milagre, parece que as minhas mãos podem se mexer. Vai ser agora que eu vou puxar essa mangueira que me faz viver.